sempre contigo, na hora em que mais precisar. Ser humano é tratar com carinho, é fazer o melhor para te receber, com toda a estrutura que você merece. Humano é cuidar de você. Humano Laboratório de Análises Clínicas, 3525-3999. Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente. Atenção, quero falar agora com os aposentados e pensionistas do INSS, servidores estaduais, federais e a Prefeitura de Jequié. Se você está sem dinheiro, a UBLA Financeira vai te ajudar de forma ágil e com a menor taxa do mercado. Temos uma grande novidade para os beneficiários do BPC Loas. Está liberado empréstimo consignado para vocês. Em Jequié, na Rua da Itália, número 34, ao lado da farmácia Pague Menos. Ou fale conosco pelo WhatsApp 73988373391. Fone 3526-3238. Venha para a UBLA Financeira. O melhor atendimento e as menores taxas de juros do mercado você só encontra aqui. Atenção, motoristas. Na HC Pneus Revendedor Oficial Godir, você encontra tudo que o seu carro precisa. Pneus para caminhão, ônibus, SUVs, picapes e vans, além de oficinas completas para sua revisão, troca de óleo, freios, suspensão e mais de 100 serviços. É performance, conforto e segurança nas suas viagens. HC Pneus, Avenida Governador Aurélio Viana, BR-116, Cidade Nova, Jequié. Acesse hcpneus.com.br. Siga arroba HC Pneus. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Para você que acorda com artrite, artrose, dores nas juntas, tá com o joelho inchado, já não sabe o que fazer, eu quero te convidar a conhecer o Santo Gel. Santo Gel é uma pomada feita com 12 extratos de ervas e óleos essencial, 100% natural, e que ele tem um poder tamanho para exterminar suas dores. Pomada Santo Gel. Você encontra em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. Atenção, você construtor. Na Conferro, você economiza seu dinheiro e ainda ganha tempo encomendando suas vigas e colunas na medida e em tempo hábil para acelerar sua construção, sem ocupar os seus profissionais armando coluna vigas, além de uma grande variedade de tubos, chapas e materiais para serralheria em geral. Conferro, Rua Coronel Costa Brito, Centro, 496. Fone 3525-3852. WhatsApp 98835-4955. A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente. FM 93. FM 93. Rádio Sucesso. CYC 336 93,3 MHz. FM Estéreo. Estação 93. A rádio que todo mundo ouve. Emissora. FM apresenta No Rastro da Notícia, o dia a dia da polícia. É o local que ele estava, um local de tráfico. O que acontece na cidade? Tudo ocorreu com uma denúncia feita. Narrados pela dupla de maior audiência do rádio, repórter Tatu. E Marcos Canguçu. Marcos Canguçu, o canhão da audiência. No Rastro da Notícia. Pensando no Tatu, que eu tenho medo de você, cai pra dentro pra você ver a fera. Você não vem não, viu, Natu? Você não vem não que eu lhe coloco na casa de noca. Olá, muito bom dia, Jequié, bom dia você de distritos, de povoados, você das cidades vizinhas, ligado aqui no Rastro da Notícia da 93 FM. Hoje, quarta-feira, ensolarado, estamos chegando com as notícias de polícia e outros fatos que ocorreram em Jequié e toda a região. Vamos às manchetes que o Beré tá inchando, chicote estralando, jiripoca piando. Jequié. Homem desaparecido foi encontrado morto às margens do Rio de Contas. Madrugada de tiroteio, confronto entre homens armados, manda um para o hospital. Operação Sentinela e combate ao tráfico de drogas no sul da Bahia. Policiais são presos por suspeita de usar a delegacia como cativeiro para negociar pagamento de extorsão milionária. Madrugada também teve tiro na região das casinhas lá próximo ao complexo. Vereador de Dário Meira saiu empurrando mais de 10 vereadores empurrando uma van lá na 324. O carro deu um pane, não foi nem pra cima e nem pra baixo. Será que chegaram até Salvador empurrando esse carro, hein? Pois é, sentindo na pele o que passa a população muitas vezes, hein? Pois é, mãe e filha estavam em uma loja quando de repente a filha se sentiu mal e caiu. Enquanto o SAMU atendia a filha, a mãe se desesperou, caiu por cima da filha e morreu também. As duas. Que operação é essa, hein? Para combater o tráfico de drogas na região. Já tem operação. Operação, meu amigo, que tá aí botando para lascar, viu? Vai ser em todo o Brasil, todo o território nacional. Camareira, ela é presa acusada de meter mão de gato em dinheiro de hóspede na região sul da Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Rastro da Notícia, programa que não tapa sol com a peneira. É um programa que filho chora e mãe não vê. Aqui o chicote estrala, o bambu geme e a concorrência fica pra trás. Por quê? Porque aqui nós temos notícia. A gente vai lá botar o dedo na ferida. A gente vai aonde a coisa acontece. E aconteceu, virou manchete e pau por cima dos concorrentes. E o CPF, Tatu? Pra que tu quer CPF? CPF tá cancelado. Este programa tem um oferecimento de crédito master. Nosso crédito é pra você. Supermercado Pague Menos e você paga menos de verdade no Largo do Cedil. Viva Sendo com Santo Gel. É um santo remédio. Na Conferro, você encontra tudo para a sua construção. Delícia do Mar, o sabor que conquista. Em nome dos nossos patrocinadores, Estar no Ar. No Rastro da Notícia, com Marcos Canguçu e o repórter Tatu. Vamos ouvir o povo. Se querer, vai ser assim. E que venha o povo. Aqui que você tem vez. Se você ver uma coisa. E voz. No Rastro da Notícia. Desaparecimento. Assassinato. Crimes que permanecem sem solução. E aí? No Rastro da Notícia. Você não vem não, viu, Tatu? Você não vem não que eu lhe coloco na casa de noca. Canguçu, tu já mordeu o morango do amor? Bota pra torar, Canguçu. Sou eu, Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta semana a Operação Sentinela, com ações voltadas no combate ao tráfico de drogas em Aurelino Leal e ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher em Ubaitaba. A operação contou aí com equipes das delegacias territoriais dos dois municípios e apoio operacional do GAT Costa do Cacau. vinculada aí à sétima Corpim de Ilhéus. Aurelino Leal, as diligências ocorreram ali no bairro São Cosme, conhecido ali como Escorrega. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram grande quantidade de uma substância tipo crack, já pronta para comercialização. Além de dinheiro em espécie, documentos pessoais, na mão do investigado. Outro ponto que chamou atenção na operação foi a descoberta de um sistema de monitoramento utilizado por criminosos. Segundo a polícia, câmeras de segurança com tecnologia Wi-Fi e captação de áudio estavam ali instalado estrategicamente para monitorar a movimentação das viaturas policiais ali na localidade. Os equipamentos foram ali apreendidos e outros dispositivos identificados durante a ação. Moradores ali das residências aonde as câmeras estavam instaladas deverão prestar esclarecimento à polícia. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos em esquemas criminosos e fortalecer ali ações de segurança na região. Madrugada de hoje, 3:30 da madruga, enquanto a coruja canta, a turma ronca a trilha sonora na região do Mandaca. Segundo informações, era uma só Josafá. E não era foguete, era ó. A informação é que houve um confronto entre homens fortemente armados. Um deles foi baleado, socorrido para o hospital Prado Valadares e posteriormente à delegacia. A polícia continua em operação, porque ontem a coisa, Josa, para quem estava tirando aquele cochilo, cidadão que trabalha durante o dia, né? E que precisa descansar. A coisa não foi bonita não, hein, Josa? Não foi bonita e, pelo visto, segundo também informações de populares, houve tiros lá nas casinhas que dá acesso ali próximo ao complexo policial. Não sabe se alguém saiu ferido, só se sabe que o pipoco comeu lá de madrugada também, deixando moradores assustados. Isso diz populares nas redes sociais. Precisa aí que a polícia intensifique trabalho na calada da madrugada para tirar de circulação esses indivíduos, né, que praticam atos desta natureza. Pesada malandragem, meu filho. Um corpo foi encontrado na manhã de ontem às margens do Rio de Contas, bairro Mandacaru, em Jequié. O caso foi registrado durante aí a Operação Gavião, realizada aí pela polícia na localidade. De acordo com as informações policiais, uma senhora procurou ali agentes informando que havia localizado o corpo do próprio filho ali no Rio de Contas. Segundo ela, o homem estava desaparecido há cerca de 3 dias. Ao chegar no local, os policiais constataram a veracidade da informação. O corpo estava dentro de ali do Rio de Contas, sendo necessário acionamento do corpo de bombeiros para realização ali da retirada do local. Após resgate, equipes do Departamento de Polícia Técnica fez ali o reconhecimento do cadáver e encaminhando o corpo ao Instituto Médico Legal de Jequié. A vítima foi identificada como José Carlos Gonçalves Pinheiro Júnior, conhecido popularmente ali como Juninho. As circunstâncias da morte serão investigadas pela polícia. A polícia quer saber: ele morreu por afogamento ou foi assassinado? É isso que a polícia quer saber. Mas as investigações estão em curso e será uma questão de tempo. Uma questão de tempo para que a polícia descubra. E se tiver crime ali, nesse rolo, tem gente que vai parar na cadeia. No Rastro da Notícia, volta já. Restaurante Delícias do Mar, há mais de 35 anos servindo sabor e tradição em Jequié. A tradição e a qualidade de sempre, agora em um novo endereço. Avenida São Bernardo, número 75, bairro São Luís. Funcionando diariamente das 10h30 às 16h. Delícias do Mar. Temos peixes, camarão, polvo, pitu e muito mais. Faça já o seu pedido. 739-8226-9302. Delícias do Mar. Sabor que conquista. Na UPA de Jequié, o cuidado está presente em cada atendimento.